Boa noite, ouvintes da Melhor da Web, iniciando por aqui mais uma edição do nosso Espetacular, o espetáculo no ar para você, em meia hora de sucessos ao vivaço, sempre às segundas-feiras na Rádio Antena Web, às terças-feiras na Rádio Diversidade, sempre o seu som. E você que está curtindo pode participar do nosso programa através do e-mail taiscalduro@gmail.com ou me seguir no Twitter através do perfil @taiscadu, TAISCADU. É o perfil para você seguir e fazer a programação espetacular na sua melhor da web. E hoje o espetacular está mais show do que nunca, né? Um show de programa para você. Está maravilhoso, está espetacular. Um espetáculo de programa, né? Vamos trazer por aqui alguns sons novos. Vamos trazer um som da Ana Carolina. Vamos tocar também o pedido do Bruno Alves, nosso colega, nosso grande amigo, pessoa super especial, pessoa maravilhosa, que nos pediu aqui Maria Gadu, Quase Sem Querer, som da Legião Urbana, né? Que a Maria Gadu regravou em seu disco Multishow ao vivo. Vamos trazer então por aqui no primeiro bloco do programa Espetacular, que começa agora especialmente para você, querido ouvinte, querida ouvinte da melhor web rádio da internet. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. É amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. É por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e nem tanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. É a coisa mais certa de todas as coisas. Não vale um caminho sob o sol. E o sol sob estrada é o sol. Sob estrada é o sol. É por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz da manhã.

without you, I don't need you doubting me. Bem, estamos de volta com o nosso programa espetacular, este show de programa na sua web rádio. Você curtiu por aqui este bloco de três canções e na semana passada eu falei da participação de vocês para a montagem de final de ano. Pois é, no dia 30 nós encerramos então as participações e desde já eu quero agradecer a todos que enviaram, né, suas gravações para o meu e-mail ou para o Twitter, né? Muito obrigada, então. E nas duas últimas semanas de dezembro, então, deste mês de dezembro, nós estaremos disponibilizando a montagem de Feliz Natal, de Feliz 2012, para que todos possam ouvir, certo? Quem participou e quem não participou, pode ouvir, então, aqui no programa Espetacular e também no programa Love Songs. Aliás, nos programas Espetacular e Love Songs, somente na Rádio Diversidade. A Rádio Antena Web, este ano, resolveu ficar de fora da montagem, né? Então, apenas na Rádio Diversidade nós vamos rodar esta montagem de Natal e final de ano. No programa de Natal será especial e no final de ano nós, então, faremos o programa todo rolando as participações da galera, né? Na última semana aí, então, do mês de dezembro, deste mês aqui que está começando, né? Primeira semana de dezembrão, acabando o ano. E vamos rolar, então, o segundo e último bloco do programa. Nós só temos 30 minutos, muito pouco para tudo que a gente tem para demonstrar aqui. Os shows aí que fazem parte da história da música nacional e internacional. Vamos rodar, então, mais um bloco de três canções, finalizando por aqui mais esta edição do programa Espetacular, voltando na próxima segunda na Antena Web e na próxima terça com reprise no sábado na Rádio Diversidade. Beijos a todos, Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus assim quiser. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Escreve de fome, guerrilhas, botins. Perdi a cabeça. Esqueça. Ai, ai, ai, ai. Oh, no. Desculpe o áudio. Guerrilhas, motins, perdi a cabeça. você vou roubar os anéis de Saturno. Você vou roubar os anéis de Saturno. Passado tem uma pessoa que acompanha a nossa vida. Quando ninguém ainda acreditava no Roupa Nova, esse camarada acreditou. E ao longo do tempo veio participando do nosso crescimento, da nossa estrada. E entre muitas coisas especiais que ele nos proporcionou, tem uma que a gente quer compartilhar aqui com vocês agora. Esse cara é o autor de um tema inesquecível para qualquer brasileiro. Roupa Nova teve a honra de participar da gravação original com essa fera que vem aqui, Eduardo Souto Neto. Grande. Ele é o Ayrton Senna da música. espetacular. Um show de programa pra você. Oi pessoal, aqui é a Ana Cláudia. Eu estou passando também para desejar para todos um Feliz Natal e um próspero 2012, repleto de muita paz, saúde, felicidade, dinheiro. Enfim, esse ano que está para começar seja infinitamente melhor do que esse que está terminando. Um grande abraço a todos. Não fala nada, deixa tudo assim comigo. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam. O nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Agora com essas insinuações de seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu percebi, mas sou o mesmo homem que um dia você conheceu. A canção não esqueci, o menino que há em mim nasceu pra cantar. Chora como nunca. Agora é amor. espelho me diz que envelheci e que mal pode existir. Vender histórias pra contar dos amigos que aqui fiz. Quanta coisa se passou. Ainda Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!